Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 367 no ar, para ouvir aqui na antena da Universitária, emissões também disponíveis em rumo.pt. Mais uma semana e mais uma convidada aqui apresentada pelo António Ferreira. Uma grande conversa com uma convidada especial. Nos últimos tempos, aí falámos da Catarina Sobral, tem sido uma referência daquilo que podem ser ou que pode ser as novas linguagens, os novos processos de criação no domínio da literatura infantil, infanto-juvenil, ou então, que é o caso da Catarina Sobral, aquilo que é a multirreferencialidade, ou pelo menos uma linguagem nova que faz diálogos com elementos simbólicos de outro tipo de sensibilidades literárias e estéticas. Catarina Sobral, ela este ano, 2014, recebeu na Feira do Livro Infantil de Bolonha o Prémio Internacional de Ilustração pelo seu livro, o seu mais recente livro, uma edição da Orfeu Negro, O Meu Avô. Mas esta conversa, a primeira parte de uma grande conversa, incide sobre aquilo que é o processo de criação, aquilo que é a possível renovação das linguagens à volta da literatura infantil ou de um tipo de ilustração muito particular, e nisso versa os seus dois primeiros livros, A Greve e A Chimpa, também edição da Orfeu Negro. Uma conversa a seguir com muita atenção e interesse. Boa noite e melhores leituras. Catarina Sobral nasceu em Coimbra em 1985. É licenciada em Design pela Universidade de Aveiro e estudou ilustração no Instituto Superior de Educação e Ciências, em Lisboa, onde fez o mestrado em parceria com a Universidade de Évora e a Quasi Edições. Ilustradora e designer de comunicação, tem trabalhado também em gravura e em cinema de animação. Colabora regularmente como ilustradora editorial em diversos jornais e revistas e também ilustra para crianças. O seu livro, Greve, foi menção especial no Prémio Nacional de Ilustração 2012, atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A sua obra, A Chimpa, venceu o Prémio de Melhor Ilustração para o Livro Infantil do Festival da Amadora, em 2013, e também no mesmo ano o Prémio Autores da SPA, na categoria de melhor livro infanto-juvenil. Já este ano foi galardoada com o Prémio Internacional de Ilustração na Feira do Livro de Bolonha. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta semana temos à conversa Catarina Sobral, a autora de uma série, de um conjunto de livros, melhor dizendo, que tem direcionado, mas não tão estritamente quanto isso, para o público infantil, juvenil, mas os livros são de banda larga, passa a expressão. É um tipo de criatividade, é um tipo de literatura que cobre um lastro muito alargado de interessados por estas questões da educação, daquilo que é a sensibilidade dos seres, dos meninos e das meninas, dos homens e das mulheres, como é fácil de perceber, e tudo isto projetado, pelo menos do nosso conhecimento, terá provavelmente todo tipo de trabalho neste campo que iremos tentar perceber e a existir de que tipo é e que é, mas de qualquer das formas, este tipo de trabalho que tem o seu produto final editado pela Orfeu Negro. teve início com a greve de 2011, se não estamos muito enganados, à Chimpa, e já deste ano o grande livro O Meu Avô, também tudo isto na Orfeu Negro. Catarina Sobral, só a título de informação, mas depois iremos falar mais um pouco à volta destas e de outras questões, teve já este ano, 2014, o Prémio Internacional de Ilustração na Feira do Livro Infantil de Bolonha, em Itália, exatamente com um livro, O Meu Avô. Boa noite, Catarina Sobral. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Antes de chegar aqui, sabe-se que trabalhou na área da ilustração, que trabalha, são temas e realidades que lhe interessam, o design, a arte gráfica, a criação. Como é que este mundo e esta realidade começam a fazer parte das suas opções de afirmação como o sujeito criativo e criador? Boa noite, António. Começou a fazer parte durante a minha formação. Quando eu comecei a ter que tomar opções em termos escolares, não é? Primeiro ensino secundário, depois a universidade, fui-me já encaminhando para a área artística, porque sentia que era onde eu poderia trabalhar mais a minha criatividade, que era uma das minhas características que achava que fazia sentido trabalhar profissionalmente. Embora, pronto, gostasse de várias áreas, sentia que na criatividade eu provavelmente seria mais feliz a trabalhar. E durante o curso de design, comecei a descobrir o livro ilustrado, porque é um objeto que, apesar de tudo, sobretudo nos meios mais pequenos, não tanto nas grandes cidades, provavelmente aqui em Lisboa já se haviam mais álbuns ilustrados quando eu era criança, mas na minha altura isso não era uma coisa muito comum. E então eu acabei por descobrir mais por via determinados designers, determinados autores que também faziam o livro, e faziam o livro enquanto objeto, exploravam todas as características do livro de forma a transmitir diferentes. Comunicar diferentes coisas, porque utilizavam o papel, utilizavam o tipo de impressão, utilizavam o tipo de encadernação, tudo de forma a concorrer para produzir um sentido que eles queriam. Portanto, eram designers a conceber livros, mas eram designers que também ilustravam. E foi por via do curso de design que eu acabei por descobrir a vontade e o gosto pelo livro ilustrado, e embora tenha andado a trabalhar antes ainda como designer de comunicação e tenha feito outras coisas, depois acabei mesmo por decidir fazer um mestrado em ilustração e a partir daí trabalhar apenas como ilustradora. Catarina, sem avançar de qualquer das formas e avançar para aspectos da vidinha que não interessam para cá para o caso, nem pouco mais nem menos, de qualquer das formas, se eu estou bem lembrado, a Catarina Sobral faz um percurso académico a nível do design, penso eu, na Universidade de Aveiro, e depois a ilustração na Universidade de Évora. Muita gente que nos escuta, rapazes e raparigas, e não só, a Universidade do Minho e mesmo cá no Norte, a Universidade de Porto também tem, ou pelo menos a realidade académica que é o Porto, e também um polo muito importante cá no Norte, que é o IPCA, Exatamente. que é situado, está sediado Céu. na cidade de Barcelos. Até que ponto é que, agora, falando um pouco daquilo que conhece, até que ponto é que a oferta académica ou no ensino superior, seja ele a universidade ou o politécnico, responde àquilo que é ou os anseios que um candidato pretende construir como, vamos lá, afirmação, como pegando na primeira parte da nossa conversa, como pessoa sensível, criativa, mas nomeadamente criativa. Propondo até, já iremos a esta questão articulada com o mundo da literatura, do mundo do livro infantil e juvenil, mas até que ponto é que não está demasiado estandardizado com novas linguagens que depois o frequentador, ou o candidato, ou o estudante esbarra numa espécie de um dogma normativo que é, vamos lá, institucionalizado pelas novas linguagens, as novas revistas, que podem muitas vezes fazer hesitar quem se interessa por este mundo? Pelo que eu conheço e do ponto de vista da minha experiência académica, isso não acontece. Sei que alguns cursos, nomeadamente Belas Artes, acabam por ser assim, sobretudo em termos conceptuais, que pedem sempre muito que o aluno explore conceptualmente os objetivos do trabalho e se calhar dão menos importância do que antigamente se dava na academia, não é? Ao desenho e à representação do real, etc. Mas do ponto de vista dos cursos de ilustração, eu penso que não há esse tipo de normatividade. E todos os que têm aparecido primam pela qualidade em termos de programa e de corpo docente. Eu penso que nesse aspecto estamos bastante bem. Claro que não significa que todas as pessoas encontrem o curso ideal para elas. É natural que possam ir para um curso que não se identifiquem tanto. Mas as ofertas também estão a aumentar, por isso é uma questão de ver bem os planos curriculares, ver bem quem são os docentes, para não fazer uma má escolha. Uma das. Porque isto agora faz-me assim um bocadinho uma espécie de vox populi, aquilo que é os interesses das pessoas, dos candidatos, nomeadamente dos candidatos. Portugal é um país relativamente pequeno, é um país da semi-periferia, nem da periferia é, por muito que nos custe. Estas coisas, a velocidade agora de comunicação e de conhecimento é muito rápido, portanto, as coisas que acontecem, se calhar, em Nova Iorque, ou em Berlim, ou noutros nichos de criação, em Madrid, em Barcelona, seja lá onde for, em Itália, rapidamente as pessoas têm conhecimento. A questão é, há sinais que funcionam, este tipo de constatação de um facto funciona como motivador, o dínamo que dá à vontade ao candidato e à candidata de frequentar estes cursos, depois, e deixemos de lado, façamos o exercício da abstração antes da crise, não falemos neste monstro que para aí anda, mas a sensação que se tem é que depois, isto da pré-crise, far-se-ia o percurso académico, fez-se, só que depois vai encontrar-se, já irá perceber a razão do que eu estou aqui às voltas com este tema, vai esbarrar com uma não oferta, ou seja, é tudo tão pequeno, o mercado está tão saturado, as propostas são tão standardizadas, que depois as pessoas enveredam por vias que provavelmente não terão nada a ver com essa formação académica. Leia-se, por exemplo, o caso da arquitetura, que falou em Ah, belas sem artes, dúvida. e coisas assim. Isto é um pouco, vamos lá, o estado da arte em relação ao design, à criatividade, à ilustração, seja lá, ela depois, a vertente que tome. Em algumas, mais exatamente, quando falo da arquitetura, então Sim, é claro. um caso flagrante, não é? O mercado está, de facto, muito saturado. Mas eu acho que tanto no design como na ilustração não está assim tanto. Não é que não tenhamos já uma quantidade de ilustradores fabulosos que seriam mais do que suficientes para encher as prateleiras ou encher a produção das editoras portuguesas. De autores portugueses, porque também publicam autores estrangeiros. Não sei, eu penso que nas áreas artísticas isto é mais essencial do que nas outras áreas. É de facto essencial ser-se excelente para se conseguir, para não se ter que se preocupar com essa questão. Porque nas outras áreas pode haver sempre mais oferta. E nas áreas artísticas geralmente só vencem mesmo, só conseguem mesmo ter trabalho e viver da arte, salvo algumas exceções, quem realmente é muito bom, naquilo que faz. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.

E como é que a Catarina consegue convencer a editar-lhe os seus livros, sabendo que, por exemplo, o Oliver Jeffers tem lá, se não os tem todos, quase todos, no Orfeu Negro. E Sim, os outros grandes faltam livros? poucos. Faltam poucos, pois é isso. Isto aconteceu um pouco naturalmente. O Orfeu Negro ainda não tinha publicado nenhum autor português. E, não, e era uma coisa que a editora, a Carla Oliveira, tinha em mente fazer. Era. Uma questão fazia questão disso, não é? Sim. Quer dizer, tinha essa vontade, não é? Sentia Tinha. essa vontade. Tinha traduções já de diversas obras Claro. e já estava a planear também, ou foi mais ou menos na mesma altura em que decidiu publicar o Greve, que também começou a planear o livro com as litografias da Paula Rego sobre a história do Príncipe Porco. Foram lançados com um mês de diferença. E foi na altura em que eu estava a acabar o primeiro ano de mestrado e fiz o projeto do Greve, como parte do. Era o projeto final da cadeira de projeto, exatamente. E como me pareceu que estava consistente em termos de texto e de ilustração, enviei algumas editoras. E uma delas foi o Orfeu Negro. Portanto, acabou-se por ser uma coincidência de vontades, Juntou-se né? ali a fome com a vontade de De comer. vontade de comer, exatamente. E foi, por acaso, até foi uma história engraçada, porque a Orfeu Negro é uma editora muito pequenininha e geralmente quem recebe os e-mails depois filtra quando são propostas, porque já tinham recebido outras propostas, claro, quando são propostas deste género, a assistente editorial. Primeiro vê se realmente será do interesse e só depois é que passa a editora para não estar a enchê-la de Claro, claro, claro. e-mails, não é? E então recebeu o Greve, passou-lhe, ela achou interessante, depois reencaminhou ao designer e a um outro colaborador que é ilustrador, que costuma fazer também os trailers dos ensaios, portanto, da parte do Orfeu Mini, e nenhum deles respondeu. Daí a uns meses o designer encontra o meu projeto no meu portfólio da internet e reencaminha à editora. Olha lá, vê isto, vê lá se não te interessa. Portanto, voltou ao início, Pois, pronto, pá, e é pá, claro pá. que depois a partir daí decidiram que. Pá, porque eles são muito cuidadosos, uma pessoa, conhecendo a Antígona e depois também conhecendo o Orfeu Negro, há muito cuidado naquilo que é a edição. Mas Ui, muito claro. muito, isso aí é uma evidência que nem vale a pena estarmos agora aqui às voltas com essas considerações. De qualquer das formas, naquilo que é Orfeu Negro Mini, uma pessoa olha para aquele critério e também quem conhece, eu acho que conheço bem o que eles editaram, desde os burros ao livro inclinado, e portanto, a sensação que se tem é que este livro, os seus livros, no caso, não estão ali deslocados. Ou seja, há uma ordem, uma harmonia, com aspas ou sem aspas, que uma pessoa se coloca os livros todos, fazendo o exercício editados pela Orfeu Negro na literatura infantil, não há aquela coisa do convidado indesejado para jantar. Ou seja, toda aquela gente faz parte de um universo estético. É isto que também lhe dá alguma esta convicção, esta certeza de, para além de estar lá com grandes autores, que também há ali uma lógica, uma ideologia interna em termos de estética e educação, de gosto literário, que depois iremos mais adiante só rapidamente também falar sobre isto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes eu acabo, quando vou às feiras internacionais com a Carla, acabo também por ajudar a dar opinião de realmente será que isto é Orfeu Negro? Será que isto não é quando Pois. estão a discutir se compram direitos de outros livros? Porque não é uma coisa absolutamente definível ou que se calhar que se consiga dizer por escrito o que é esta linha editorial, mas é evidente, não é? Uma pessoa nota ali uma coerência e consegue sentir, ok, este livro podia pertencer ao catálogo ou não podia pertencer. E é essa linha editorial, essa linha estética e também esse cuidado que a editora tem, que é um cuidado milimétrico, que quando nós fazemos um livro, os espaços entre as letras são rigorosamente observados, às vezes chega só mais um bocadinho para a direita, e são e é um cuidado, são livros quase manufaturados, e é uma casa onde eu me sinto muito bem por isso, pelo perfeccionismo, pelo cuidado e por esta sensação de consistência. No caso do Oliver Jeffers, por exemplo, interagem com o livro, com o autor, ou é depois a vossa autonomia a organizar gráfica e editorialmente os livros dele para Orfeu Negro, mas nunca perdendo o lastro em relação ao livro, à edição original. Nós temos sempre que ter aprovação do Oliver Jeffers. Geralmente faço a adaptação do lettering, das capas, e quando é escrito à mão, quando os livros são escritos à mão por dentro, todo o interior também sou eu que escrevo. E, à exceção do primeiro livro, que na altura não estava ainda a colaborar com o Orfeu Negro, mas sim, apesar de não contactarmos diretamente com ele, mas com o agente dele, temos sempre que enviar esboços. Por exemplo, neste último livro das cartas, tivemos que enviar primeiro uma carta para ver se estava aprovado, se podíamos continuar a fazer tudo. Depois de fazer tudo, temos que enviar, ele tem que aprovar, e mesmo os trailers têm que ter a aprovação dele. Portanto, embora não contactemos com ele, e tivemos, sei lá, uma única vez uma alteração a fazer, e foi num trailer. Portanto, já vamos em quase 10 livros de Oliver Jeffers. E só houve uma alteração a fazer num trailer uma vez, por isso temos sempre bastante brio no nosso trabalho, e depois, claro, temos que ter a aprovação. Por exemplo, conhece muito bem, de certeza absoluta, aquilo que eu vou dizer, mas há sim autores que acabam nisto no domínio da literatura ou deste tipo de produção artística, de ilustração, de arte e algum texto também. Pode dizer-se que o Oliver Jeffers, desde que chegou a Portugal pela mão da Orfeu Negro, procura ser, vamos lá, num processo de que isto não tem nada a ver com questões normativas, mas entende-se que é possível, coisa que, por exemplo, não aconteceu com a autora que eu vou já dizer a seguir, é usável, por exemplo, nas aulas de ilustração, de arte, das escolas superiores. Estou a pensar agora, por exemplo, nas escolas da Universidade do Minho, que tem em Guimarães. Até que ponto é que isto serve como um dos pilares ou cimento para ser trabalhado, reelaborado, repensado, para estudantes que estão, por exemplo, no, na área das artes, que pode ser feito, digo eu, com o trabalho de Oliver Jeffers e depois, se calhar, consigo e com outra autora que eu vou dizer a seguir, que em Portugal penso que não funcionou, que é a Rebeca de Outremer. Até que ponto é que isto é que pode ser ou não? Eu penso que o Oliver Jeffers pode e deve ser, porque para além dele se conseguir reinventar bastante de livro para livro, mantendo uma identidade que Claro. é evidente também, ele é essencialmente um contador de histórias, Pois é isso. e ele concebe o livro. Ele chama-se, intitula-se um picture bookmaker, e de facto é uma pessoa sente isso, porque ele pensa no livro com uma tal coerência interna e uma continuidade plástica, e daí o facto de ele também escrever quase sempre os livros, ou pelo menos os títulos, escrever à mão, não é? Que faz com que seja um exemplo, claro, quando se estuda quer literatura infantil, quer ilustração, quer edição. Não é? E eu penso que nessas três áreas é um ótimo exemplo para trabalhar nas universidades. Vamos agora ao seu livro. Há assim alguma o primeiro, neste caso, a lógica, a greve, a lógica interna ou a sensação que se tem, e estava eu agora também a falar de uma opinião que estava antes de entrar para o estúdio com um colega meu cá na rádio, ele perguntou-me: posso ver esse livro? Podes, até não podes, podes, estás à vontade. E perguntou: isto é um livro infantil? E eu disse: não sei, olha para ele, e ele: ah, pois está bem e tal. E agora que a Catarina me diz que resultou do trabalho académico, e ele ficou assim muito espantado. Então, mas, digo assim, isso é um livro infantil e não só. É para ti, por exemplo, para tu leres. E ele ficou, pois é, este livro está muito bem feito. Percebe-se que este livro tem. É o início de um percurso de edição de livro editorial, porque aqui há muitos sinais, há muitos códigos cifrados. Foi obrigatório apresentar este trabalho, digo eu, na cadeira de projeto. De qualquer das formas, a Catarina Sobral imagina o exercício. Um menino e uma menina do quarto ano. Tem potência para trabalhar este livro, mas depois a Catarina vai obrigar, no bom sentido, a professora ou o professor a Explicar. desmontar, a trabalhar este livro na sala de aula com os alunos que têm à frente. Por exemplo, é um dos objetivos, ou é possível fazê-lo? É possível fazê-lo. Não é que seja um objetivo deliberado. Quando comecei a pensar Quando no livro, fez. não pensei nisso, mas depois, à medida que o livro ia evoluindo, pensava, ok, isto também dá para trabalhar na sala de aula, também dá para falar de polissemia, também dá para falar de expressões idiomáticas e também dá para falar de estrutura narrativa, o facto de ser circular. E então, eu acho que é possível, dependendo das idades, terá necessariamente de ter maior intervenção do professor ou não, porque também há coisas que as crianças, em princípio, se não for explicado o que é o pontilhismo, por Pois é exemplo, isso, não é. perceberão. Mesmo um curador, muitas crianças podem não saber o que é um curador. Mas inicialmente, quando eu faço um livro, não penso num público. Não é assim uma coisa que eu tenho em mente. Eu faço um livro que gostaria de ter. Ter, ahá. Sei que existe um lugar entre a noite e a luz, onde os meninos andam nus, dentro e fora do mar. Há um gato a cantar, há um cão que é mulher. Querer voar de um desenho qualquer. Uma casa no campo, uma voz, um centauro e as asas de um anjo que as bruxas quiseram tecer ao contrário. Rapariga tem que engolir sem um ai, mas um pássaro que é também o seu filho e o seu pai. No jardim de Crivelli, ao som de traviata, quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? O macaco vermelho vai batendo à mulher e eu vejo-me ao espelho. Quem me faz um feitiço? Onde estás? não tem lá no subconsciente entre os possíveis público-alvo, determinado segmento daquilo que será o possível potencial leitor ou leitora do seu livro. Isso não funciona. Não. Porque a questão é esta, vamos a este seu livro, é assim, é um livro cheio de referências, de sinais, desde o 16 de junho, o Bloomsday, de Ulisses, do James Joyce, que depois faz muito bem a ligação com extrato do Ulisses, do James Joyce, sem a pontuação, porque o Ulisses também tem pontuação. Depois tem, por outro lado, essa questão do pontiísmo, provavelmente do Seurat, mas também tem aqui, por exemplo, o quadro negro, ou o quadro branco, do quadro negro do Malevich. Também pode ser o quadro branco. Também. Exatamente. Também tem a questão do Amadeu. Não me lembrei dessa interpretação, mas é muito interessante. É, foi aquilo. Eu estava a olhar para aquela página, digo assim, mas isto é o nosso, o Casimir, de certeza absoluta, não é? E digo assim, mas, portanto, aquelas questões todas, e depois até, penso eu, o nosso Sousa Cardoso, ou algum dos modernistas franceses, e não só, portanto, há todo aqui um conjunto cifrado, muito estruturado, de cultura, vamos lá, do canon, daquilo que é, aquilo que está estabelecido. E depois aquelas coisas do dia-a-dia, que já lá iremos à terceira parte, que é, por exemplo, os jornalistas da televisão sem os pontos ficam completamente à boia, não dizem a bota com a perdigota, e, por exemplo, também o mapa do norte de Portugal, que tem as nossas terrinhas, com o relevo bem sinalizado, e do outro lado da fronteira está tudo muito esbatido, não há nada. Portanto, há aqui toda uma série de elementos, é deliberado que pretende fazê-lo e possibilita esta polissemia, se quisermos, a nível da teoria da recepção, que enriquece este seu livro. Sim, não é que eu, quando esteja no início a fazer livro, penso logo, ok, vou colocar o Picasso, os pontilhistas, mas depois acabei, por exemplo, na ilustração dos museus, pensei, então, mas agora, já que eu estou a fazer um museu, porque é que eu não ponho as obras que eu gosto? Então pus o Kossuth, pus o Almada Negreiros, pus o violino do Picasso, e na questão do James Joyce... Pronto, tínhamos algumas hipóteses de autores que não usam pontuação ou que usam menos pontuação, mas como o monólogo da Molly Bloom é no fundo o precursor, e não era um autor que estava conotado com nenhuma editora, decidimos optar pelo James Joyce. Mas é tudo, acabam por ser opções que eu tomo quando me defronto com a ilustração. E porque acho que enriquece, e porque são piscadelas de olho aos leitores mais atentos, e sobretudo porque são piscadelas de olho aos adultos, que até torna o livro mais versado depois também para os graúdos, não é? Pois é, bastante. Mas lá está, às vezes são questões de composição. Portanto, agora precisava de um bocadinho de quadro ali para equilibrar a composição, qual é o quadro que eu ponho, e depois escolho na altura. Por isso não é uma coisa totalmente consciente ou totalmente deliberada, mas quando penso, podia citar aqui um determinado autor, faço sem escrúpulos, não é? Portanto, acho que é uma coisa interessante e acho que enriquece e dá mais leituras e intertextualidade ao livro. Porque é uma das coisas também ricas, não é? Que eu penso que o livro também tem, porque o tem mesmo, a questão da colagem, das colagens muito típicas dos anos 20 e 30, e eu penso que até alguma estética do futurismo soviético, dessas escolas e dessas... Foi também este jogo que estão assim um pouco numa bruma, esquecidos, que tentou recuperar aqui para este seu livro. Sim. Aí até foi mais consciente, porque estou a tratar de um tema que é a greve, Exato. que à partida nós relacionamos com movimentos sindicais, com o Pois, século claro. XX, com Mas aí é com o este. Eisenstein e se calhar, provavelmente, com. Sim, exatamente, exatamente. Por isso é que eu também acabei por escolher estes tons, sobretudo o vermelho e o Nem negro, mais. depois uso sépias, e por isso é que também utilizo colagem com imagens fotográficas que são monocromáticas, e depois uso manchas de cor plana, como eles usavam, sem modulação, não é? Portanto, não há volumes no greve, é tudo muito bidimensional. E depois algumas outras texturas, como por exemplo os bitmaps, como está nas guardas, que são referências a um tipo de impressão dessa altura e que se vê o ponto de impressão, por isso é Pois mais é. um ponto que aparece. Então, essas foram as escolhas que eu tomei do ponto de vista semântico também da ilustração, porque comunica mais alguma coisa relacionada com o tema do livro. Portanto, reforça, reitera a ideia da greve Pois, e claro. acho que por isso fica mais coerente. Uma das coisas, por exemplo, que falou há um bocado que os meninos, por exemplo, da escola, essa questão do curador, mas as pessoas nem têm ideia, se calhar, o teatro, o ponto, o papel do ponto numa peça de teatro. Exatamente. Também é possível articular, explorando, por exemplo, este lado, nas próprias escolas, encenando pequenas peças, pequenas dramatizações, fazê-los ver também da importância deste elemento na construção e na estruturação de um espetáculo visível, sabendo-se que o ponto do teatro é a pessoa mais apagada da peça do teatro. Entre outras, mas pronto. Pois, eu acho que é mais uma das coisas que provavelmente eles terão de perguntar aos pais ou aos professores, que é uma coisa que já não existe, não é? E que faz com que eles tenham mais um conhecimento. Na altura, quando estávamos a trabalhar, eu e a minha editora estávamos a trabalhar o greve, porque o projeto depois acabou por sofrer bastantes alterações. Aliás, tinha mais pontos, tinha mais páginas. E tivemos a selecionar alguns pontos que deveriam não entrar. E essa era aquela questão: ok, mas eles não sabem o que isto é. E daí, não é? Passam a saber, não é assim uma coisa fundamental que eles saibam tudo, porque o livro também pode gerar perguntas e pode gerar, e é bom que gere, uma relação entre o mediador da leitura e a criança. E nesse aspecto foi uma coisa com que pudemos nos preocupar assim durante 2 segundos e depois pensámos, não, isto até é bom que esteja presente. E fazia uma ligação com o teleponto, portanto, Opa. depois até é mais fácil perceberem porque é que se chama teleponto, Teleponto. não é? Porque é o ponto, mas no ecrã. E essa é uma das páginas provavelmente mais necessárias de ser explicadas. Ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 367, dedicado à transmissão da primeira parte de uma grande entrevista com a autora Catarina Sobral. Regressamos já na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo, tenha uma boa noite.